Até quando essa paixão dominar o meu coração? Só você lidera meu ser. É tão bom quando sinto prazer. Divinal é estar com você. Minha cor, meu cotidiano do amanhecer. É tão bom quando sinto prazer. Divinal é estar com você. Minha cor, meu cotidiano do amanhecer. O mar, na onda desse vem ou vai, me deixe, me pega. Seduz o coração como mulher e na maré me leva. Seja onde for, pra qualquer lugar, vou ter esse amor, que bom poder amar. Na onda desse vem ou vai, me deixa e me pega. Seduz o coração como mulher e na maré me leva. Seja onde for, pra qualquer lugar, vou ter esse amor. Só você. É tão bom quando sinto prazer. Divinal é estar com você. Minha cor, meu cotidiano do amanhecer. É tão bom quando sinto prazer. Divinal é estar com você. Minha cor, meu cotidiano do amanhecer. Amar, na onda desse vem ou vai, me deixe, me pega. Me deixa e me pega.